Salvador, voo 1476, posição 10, para o Prismédio de Tratamento. Autorizado, voo 1476, reporta para um táxi. Entrado para o Prismédio de Tratamento, para o táxi, voo 1476. Salvador, bom dia, com 1155, informação anti-estiane, autorização de tráfego, Galeão. Voo 1155, bom dia, Galeão, 360, autorizado, FIA Upper November 857, seguro Upper Zulu no meio. Recolha pista no zero, curva direita, será da El Leda, após PDEV, controle 119.8, aciona 5342. Hoje, 5142, aciona. Afirmativo, então estamos autorizados, Galeão 360, Ampere November 857, por segura após o Prisulo 16, saída da El Leda após posição BDEV, 119.8 controle, e o transponder é de 5142, gol 1155. Está correto, gol 1155, pronto, puxa. Reportando, gol 1155. Livre táxi, Apache Uno, Juliette Alfa, reporta ponto de espera pronto, Kinegar Mi 11, gol 1471. Em Salvador, Webjet, Whisky, Juliette Hotel. Whisky, Juliette Hotel. Torre. Bom dia, Torre. Whisky, Juliette Hotel, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 10. Whisky, Juliette Hotel, está autorizado até sair do pátio 3, reporte para o ingresso do pátio 1. 1476, no ponto de espera, dando 0, pronto. 1476, autorizado a linha de colapso, estando 0, vento 120 graus, 109. Autorizou a linha de colapso, estando 0, para o gol, 43, controle 19, décima 8, com o gol no 476, bom voo. Obrigado. Dois Salvador, gol 1476. Gol 1155, portão número 3, solicita autorização para acionamento na posição posterior, pushback. Ok, do ciente, reporta pronto para push, gol no 1155. Reportaremos para o pushback, gol 1155. Salvador, tá 3601. 3601, com gol em São Paulo, autorizado. Nível 360, via Upper Zulu no meio, decolapso no zero, curva direita, será da Euleda, após... grid, controle 119.8, aciona 5151. Agilizando para o portão 10, o uísque de Leite Hotel. Leite Hotel, sim, claro. Tá correto, reporta fuxa da 360. Salva do voo 1155, solicita autorização para pushback. Autorizado, pushback, reporta para o táxi, o 1155. Reportaremos para o táxi, voo 1155. Salvador, poderia confirmar o 1155, a temperatura de QNH, por favor? 1011, 30 graus. Ok, grato pela informação, chamaremos para o táxi com o 1155. Não recebi o atis, confirme. Ah não, que tem informação de Charlie, das 2 horas do louco, por isso. Não sei, comandante, foi só informação devido à pane do atis que está intermitente aí. Por horas está saindo ar. Ok, então obrigado. Pode chamar o centro, gol 1146. Na frequência 12545, alterna 12685, 1476. 545-2085. Paulo, bom dia, voo no 021. Voo no 021 na RJ, quadricóptero. Ah, negativo ativo, ok? Negativo, tô checando aqui, já tinha verificado antes e realmente tá fora do ar. Ok. Torre, Whisky Juliette está informando dessa do repórter do Pax 3 para o Pax 3, posição 1-0. Grato, bom dia. Bom dia. Tá falando no 1155, pronto para o Pax, BLB de 122, alternativa Campinas, 3 horas e 57 minutos, ao programa. No ponto de espera pronto, ajuste 1011. Trabalhando no ponto de espera da 10, gol 1155. Autorizado Rio de Janeiro 360, previsto que 50. Inicialmente previsto 50, após conforme o plano do voo. Decolagem no zero direita, da El Leda, Poeleda, Bidev 119.8, 5153 do transponder. Chegando a ponto, espera da 10, gol 1155. Via, da El Leda, Bidev 1021, só confirmando o transponder 5153. Positivo, 5153. E o Atis, não é nada? O computador está em pane, já consegui reiniciá-lo aqui, estou só colocando as informações agora. Positivo. Bônus 1155, decolou 5698. Ok, chamando o controle 198. Afirmativo, bom voo. Obrigado, bom domingo, 1155. Model departure, good morning. Go 1155 passing 3000. Flaps level 360. In air. One 55, climb maintain flight level 360, the L departure. And squawk 5142. Squawk 5142, climb speed maintain flight level 360, dial departure. Rodota 3601, não para por frente atrás. Autorizado, chame táxi. Táxi 3601. Informa 09 na escuta que o ativo voltou a funcionar, informação em curso é a Delta. Paulo, gol na 021, performação Delta, pushback acionamento. Solo, 021, pushback acionamento. Para o táxi, o táxi 3601, está com 102 a bordo, 4 horas e 25, até na Galeão. Alô, Sola. Não copiou o táxi 3601? Five, pass level 160, contact Recife Center on 133.25, Fanable 125.1. Recife Center 133.25, Fanable 125.1.1155. Thank you. Good day. Good day. Contato com o solo, tá na meia dúzia, pushback acionamento. No meia dúzia, aguarda. Salvador, Eltan 3601. Salvador, Eltan 3601, câmbio. Salvador, Eltan 3601, câmbio.